mente para o papel, é inevitável, inflamável o que eu vejo. E chamas o que eu ouço, são incêndio quando escrevo em carne e osso. Eu chego vivo ao objetivo e me motivo, mesmo sem ver incentivo, eu tô chegando. Vai vendo, volta ouvindo, retorna escrevendo pra depois conta. Vai vendo, volta ouvindo, retorna escrevendo pra depois canta. Vai vendo, volta ouvindo, retorna escrevendo pra depois conta. Vai vendo, volta ouvindo, retorna escrevendo pra depois canta. Voz, vou violando o sistema, depois de ação, eu salgo de cena. Acenando pro público, ensandecido com sua própria presença. Em cada rosto, uma expressão, em cada mirar, uma crença. Em cada santo, uma devoção. Em cada persona, um ritmo, elação. Em cada ação, um pouco de vanidade. Em cada coração, um pouco de maldade. E é verdade, porque por isso eu já passei. Pero é la fúria, eu já matei. Aula de gente, metida professor, porque ser ofendido nem calçar.